2, pronto, puxa a sonar. Tá, pá, pá, pá, Lima, Romeu, Romeu, pronto, cota. Lima, Romeu, Romeu, autoridade de Salvador para São Paulo. Congonhas, nível 380, aerovia Upper Whisky 58, decolagem pista 28, curva à esquerda, perfil subida gole Eval, após Eval direto Sagar, controle em 1 no 9 decimal 3 5, torre 1 no 8 decimal 3, código 5421. Pois, Livrana, Charlie, São Missoli 1219 ou Azul 4060. Charlie 219, Azul 4060. 4-0, podemos repetir a informação? Vou livrar na Charlie, solo 219. Afirmativo. 96, Charlie 4-0, podemos repetir a informação? Tá 1500 pés na aproximação, visual com a 28. Passou lama, chamou o controle em 5 vezes e ninguém respondeu. Gente. Não 4, autorizado, puxa o seu nosso chame táxi. Autorizado, chame táxi, 777. Livrando, autorizado, segunda à direita via Juliette para o portão 9, Azul 4060. Segunda direita, portão 9, 4060. Tango Zulu. Opa, Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar. Suba ao nível 080, saída gole. Tango Zulu, tá restrito 4040, tá livre. Mandei o perfil de saída da carta, Juliette Tango Zulu. Positivo. Salvador 3895, pode voar na Pro de Eudes? 895, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado, senhor. Alfa Romeo Lima, frequência livre para coordenação. BS 6740, no solo agora os 50. Livre primeira esquerda e chame o solo em 121 no décimo 9. Esquerda 129, Salvador Gon 777 para o táxi. Autonomia 2 horas 55. Alterna com fins. PB 1-9-1. Recife 13325, alterna 288. 288 é a alternativa, qual a primária, senhora? 13325, a primária alterna 1288, então é 3895. 3325, alterna 288, uma boa tarde. Índia Alfa, Ponte Pedra 28183 1777, obrigado, bom dia, senhora. Yeah. 6740, autorizado, ingresso via pátio 3, pátio 1, portão 4. Pátio 3, pátio 1, portão 4, vai ter 740. Para a coordenação, Juliette Charlie Zulu, mantenha 045. Zulu. Pronto para o Ponte Pé de Atenção. Tá 3191, vai estacionar o Boeing da WebJet à sua esquerda no portão 4. Assim que concluído, autorizado, puxa o acionar no 2. Chame táxi. Salvador, boa tarde, então, 8001, passo 205 para 150. 8001, contato radar, chegada cara e desse mantém o nível 040. Para 040, poderia voar na prova do Serra Vitor 363? Aguarde autorização para a RNAV, inicialmente chegada cara e tanto 001. 8001. Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Na escuta, prossiga. Informe a proa ideal para Vitória. 355. Capatão Juliette, Tango Zulu, da presente, está autorizado direto, Vitória da Conquista, proa 255. Juliette, Tango Zulu, siga a ascensão. Confirme. Livre ascensão ao 080. Afirmativo, livre ascensão ao 080. Zulu. Controle de Salvador, bom dia, Tango 32, 16, formação Tango, descendo para 160. 32, 16, acione identificação, chegada cara e desce mantém o nível 050. Certo, mantém 050, Tango 32, 16, intenção RNAV para 22. Confirme, 32, 16. Então, 3216, RNAV para 28. Sente, aguarde autorização para o RNAV 3216. 3216, gente. 38, pronto. Autorizado a alinhar e decolar com 1977. Cabeceira 28, vento 260 graus com 109. Alinha e decola 28, 777. Fez um 9-1 no solo? Prossiga. Ok, já iniciou o push, né? Deixa eu entrar. Sim, já fez um 9-1. No 777, decolado agora aos 5:30. Controle 199 decimal 35, bom voo. 199 decimal 35, gol 1777, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, departure, good morning, gol 1777. Gol 1777, radar contact. Maintain head until 3000 feet. After clear the goalie position. Maintain present head until 3000 after valley position 777. Bom dia, Papa Tango, Juliette de Alianque, de Salvador para Lençóis, nível 085, aguarde autorização de tráfego, decola pista no 7, está no parte 5. Sente bata, pista no 7, só instante autorização, de Alianque. Juliette Alianca, solo voltado. É o convento de 250 graus, 10 nós. Teria condições de decolar da pista 35 e após interceptar, ideal para Lençóis. Portanto, em coordenação, controle, por gentileza. Papatango Juliette, Tango Zulu, informe estimado para a vitória. Rumo 200. Agora, 4 horas de autonomia, verdade. 4, está em 1 hora. 8, 4 horas. Guarulhos, táxi à direita, Índia Alfa e Golf. Ponto espera, pista 28, 18, 30, altinho, turno 0. 1, 3, tem a boa viagem. Está 3, 1, 9, 1. Tchalianque, pronto pra cota? Salvador Lençóis, é o nível autorizado 085, decola pista 35, vai curvar à esquerda pra interceptar a ideal de Lençóis. 23 é a torre, 1935 controle, acione 5427. Direto Serra Vitor 362 R Nave da 22, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Serra November Vitor. Na sua escuta, vai cruzar no 15250 na Transicária. Romeu Serra November Vitor, acende identificação, chegada a cara e desce e mantém o nível 060. Descendo o tempo 060, November Vitor. Então 8001, desça, mantenha 2500 pés. 2500, 8001. O 777, chame Recife, o 3325, alterno 288. 3325, 288, obrigado, bom dia. E Alô, Juliette, Tango Zulu, está cruzando. Está no 080, está presente, propõe mudança, prosseguir 085. Tango Juliette, Tango Zulu, livre ascensão 085, modificado ao Zulu 502. Tango Zulu. Alô. Décima 3216, décima tem o nível 040. Décima tem 040, até 3216. Papa Romeu, Sierra November, Vitor, desse mantém o nível 050. É o 050, mandando ver. Afirmo, 5427. Ando. Tango Juliette, Tango Zulu, 37 milhas sudoeste de Salvador. Chame Recife, 13325, alterno 288. Juliette, Tango Zulu. 13325, 288, Tango Zulu, minha mão. Então, 3219, forma indicada. 3216, no momento, 2409. Papa Romeu, Serra Novembro, indicada. Papa Romeu, Serra Novembro, ao controle. Positivo, estamos 260. Reduza para 240, Serra Novembro, Vitor. 240, certo. O avião decolado agora 04, controle 19 decimal, 35, bom voo. Controle, boa tarde, Altão 3191 na decola. Altão 3191, contato radar, suba ao nível 380, saída Gole, transição Eval. Quente, Gole, Eval. No RNAV da 28, são 8001. Ciente, tem 8001, na Pro de Serra Vitor 364, de forma estabilizada. Portaremos estabilizado, são 8001. Então 3216, desça para 2500 pés, ajuste no 013. 2500 pés, está 3216, pode falar, 362, Santos. Afirmativo, está autorizado o RNAV na Pro do Serra Vitor 362, 3216. A serviço é 362, autorizado em nave, então 3216. Papa Romeu Serra, November, desça e mantenha nível 040, redução para 2109. 040, 2109. Passar o 362, iniciando o R9 para 28, são 32196. 32196, desça para 2500 pés, Produto Serra Vitor 364, informe estabilizado. Direto 364, zona 3296. 364, baixou e travotando 8001. Então 8001, torre 1 no 8, decimal 3. 23, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, então 8001, na final da 28, baixou e travou. Nova estado, por aproximação, TAM 8001, ajuste 10 no 3, check trem. Baixou e travou, 8001. X1 no 91, chame Recife, 3325, alterno 288. Romeu Serra November Vito, autorizado 2000 pés, ajuste 10012. Ajuste 10012, o Serra November Vito. Inicie redução para aproximação, informa o tráfego 12 horas, 7.5 milhas, na final ILS. É um Alfa 320 da TAM. Então 3206, sente reduzindo. Salvador, gol 754. Ano 754, ação identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 040. Chegada CARI, 8001, solo agora o Juno 1, no livre esquerda, chama o solo em 1-2, Juno décimo 9. Quedão 219, então 861. No meia, chame a torre, 1 no 8, decimal 3. 23, então 32, 1 meia. Torre Salvador, então 32, 1 meia, bom dia, passou, se avisa 364, visual com campo. Romeu Serra, November Vito, está autorizado final LS, informe estabilizado. Operário LS ou VR, Serra? Correção, VO autorizado, VOR DME da 28, informe estabilizado. Serra, November Vito. November Vito. Rodou mais Serra, Gomes. Torre, pode confirmar a pista está operando toda a extensão? Afirmativo. Obrigado. Salvador ao 1234. Salve, boa tarde. OTAN 8001 livrou na sua escuta. Romeu 22. POB. Um 2 POB. Informe procedência. Mike Serra Gomes. Serra Golf, procede Serra, novembro e Tango, solicito 70, uma mudança de regra. Opa, Romeu, Mike Serra Golf, acione 0264, desça para nível 070, informe, mantenha-se em condições visuais, desça para o nível 070. Mike Serra Golf, baixando para 70. Gente, forma atingindo o nível 070, Max Serra Golf. Serra Golf. Atingido 70. Para continuar na descida. Gente, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Na proa do da chegada Cari. Desça e mantém nível 050. Mike Serra Golf. Serra Golf. Nossa, 3-2 na meia, mantém a posição. Salvador, são 3-2 no meio, bom dia, livrou na Delta. 3-2 no meio, prossegue o táxi Alfa Juliette até o portão 1-0. Alfa Juliette, Bruno 0, são 3-2 no meio.